novinho, bonito, ali canta igual velho. Beleza. Agora escuta a história que nós vamos cantar pra você. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Aí, bolero. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer, o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda autoridade estará com você. Da tua bênção.